Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro dois possessos saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: Que queres de nós, filho de Deus? Viestes aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles estava pastando uma manada de porcos. Os demônios suplicavam: Se nos expulsa, manda-nos a manada de porcos. Ele disse: Ide. Os demônios saíram e foram para os porcos, e todos se precipitaram no mar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O texto que nós acabamos de ouvir fala de uma vara de porcos. O texto fala manada, né? Mas manada não é porco. Mas tudo bem. Em território pagão, tem uma profunda temática teológica. Os espíritos malignos, tendo se apoderado dos gadarenos, tornaram-se aversos a Jesus e rejeitaram a presença de Jesus. Eram insociáveis, violentos, e viviam no cemitério. A palavra ali nos túmulos significa ausência de vida e zona, região da morte. O lugar de habitação entre os mortos. O que você percebe no relato de Mateus? Ele quer mostrar dois homens em profundo estado de desumanização. A presença de Jesus, presença pela presença, reverte o quadro. A primeira atitude foi a libertação dos gadarenos. Os porcos aqui representam o mundo da impureza, dizendo que os demônios não servem para os homens e nem os homens para os demônios. Os homens são limpos para a vida e não para viver na morte. Por isso, lembrando que os porcos era um mundo da impureza, Jesus manda a eles: Liberta-nos do mal, Senhor, do medo. Liberta-nos do mal, da impureza. Liberta-nos do mal, a tribulação. Como é bom estar aqui, em meio a tantas provações, saber que posso confiar em meu Senhor e acreditar que Ele nunca faltará. A tempestade vai passar, vou sobre as ondas confiante andarei. Tribulação, vencerei. Isso é importante. As aflições, você vai superar. Sabe por quê? Deus provê. Sempre proverá. Eu sei que proverá. Canta comigo, vai. Vai passar, vai passar, por sobre as ondas confiante andarei, tribulações vencerei, as aflições superarei.